Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Luta, explosões, sexo. Você quer mais o quê? Gavestática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com o Aiken. Opa, e aí, povo? Com o Dr. Fábio. E aí, traças? E agora temos aqui um convidado especial, pela primeira vez aqui no Gavestática, né? Trouxemos o cara que, como a gente tava falando aqui em off, né? Que é o... Ele é praticamente do sindicato dos podcasters, né? Que é o Thiago Miro. Pô, cara, muito feliz de participar, cara. Vocês fazem os melhores episódios misteriosos. Eita. Olha, cara, que nicho, cara, que nicho. Eu adoro os episódios de fantasmas, alienígenas, catástrofes. Você descobriu a gente por um desses também? Putz, eu ouço há muito tempo, não faço a menor ideia de qual foi o primeiro. Olha aí, cara, que honra, cara. Estamos precisando repetir um desses temas aí, né? Pois é, cara. É verdade. É que o problema é que as histórias vão se limitando, né, cara? A gente não encontra fantasma todo dia, né? Exato. Ué, não? Como assim? Onde vocês vivem? Mas aí, hoje temos aqui um daqueles programas que iremos comentar aqui um pouco sobre tudo, né? E eu sei já que na onda do Oscar, que já passou, mas o Fábio tava fazendo aí uma maratona, né, Fábio, de vários filmes do Oscar, então acho que você tem muita coisa pra falar dessa vez, né? Cara, não exatamente uma maratona, né? Eu vi alguns que o pessoal tava falando bem, tipo o Quarto de Jack... Gostei muito de Spotlight também. Deadpool, né? Deadpool, cara. É um absurdo, Deadpool. Deadpool, melhor filme de 2016. Filme. Exatamente. Na pô. Cabeça. O que vocês acharam? Cara, eu ri do começo ao fim daquele filme, pô. E assim, se você tem muita referência de cultura pop, você ri demais, porra, durante o filme com as referências que ele aponta. Aham. Uh-huh. Eu lembro que, acho que no dia que a gente foi gravar lá o vídeo do XCOM, tava falando com o Aiken sobre Deadpool antes, né? E eu até tava... Eu comentei que eu tenho um certo preconceito com o personagem. Porque as poucas coisas... Eu nunca li quadrinho dele, né? Mas já vi um desenho aqui, um jogo ali e tal. E eu tenho um certo preconceito com ele que sempre dá a impressão que é aquelas piadinhas meio adolescente, sabe? Ah, forçando a barra, sabe, cara? Ah, pô. Mas é engraçado. É o que eu falei até com o Fly nesse dia mesmo, né? Tipo assim, eu também tenho... Tinha bastante, um bocado de preconceito com ele, assim. Até mais ou menos pelos mesmos motivos, mas acho que nesse filme, cara, eles conseguiram pegar, tipo, a veia certa, sabe? O Deadpool também, ele já, dentro do filme, já adianta críticas, pô, que vão fazer ao filme, pô. Tem duas que eu achei fantástico que ele fez, que é quando ele conhece a prostituta, ao invés de simplesmente levar ela pra cama e tal, e ela ser simplesmente a mulher do mocinho, ele leva ela pra sair e tal. E no meio do e no meio da conversa ele fala, é que eu não quero que você seja um personagem bidimensional de Hollywood. Porra, sensacional, porra. E outra incrível, porque ele tá descendo a porrada numa mulher e ele, ai meu Deus, eu fico tão confuso, porque é sexista se eu bater em você, mas se eu não bater também é. É, pode crer, essa é muito... Tipo assim, ele enfiando a porrada, né, cara, engatilhando a pistola e falando isso, sabe? É machista, cara, bater é e não bom. Bater, né? É meio tipo excelente, cara. O Mad Max. Que as pessoas não decidiam se o filme era machista ou não, pô. Uh-huh. É. Cara, excelente. Tem muita coisa que até lá no bilheteria eles falam, agora eu não vou lembrar de um exemplo específico, né? Mas que eles chegam nos impasses desse tipo, de falar assim, cara... Isso que eu estou pensando é racista? Ou eu achar que isso é racismo, sabe? Existem muitas situações desse tipo, né? Caraca, é muita metalinguagem. Cara. E tem um que eu não vou contar aqui pra não estragar, pra quem for ver, pra quem não viu ainda. Mas, cara, quando a namorada dele tira a máscara dele no final do filme, o cinema veio abaixo, cara, com todo mundo chorando. Maluco, de rir, pô. Eu passei mal nessa cena, cara. Eu passei mal de tanto que eu ri, cara. Eu passei mal. Foi muito bom. Ah, foi maneiro, mas só de lembrar, eu gosto, cara, mais das bobagens, tipo, Diego, vou contar aqui uma parada, então... Pô, pode falar, pode dizer que é spoiler. Tô de boa. Né? Tipo, ele, naquela hora que ele tá lá... Meio triste, né? Porque tá com a doença lá, ele tá chorando, eu acho, né? Porra, é que eu sei qual que você eu sonhei, falar. Eu tive um pesadelo que eu tinha raptado a filha do Liam Neeson. Ele tava puto comigo. Será que ninguém repara que ele não é um bom pai? Não, cara. o melhor, tipo assim, eu sonhei que eu tinha raptado a filha do Liam Neeson e eles fizeram mais duas sequências. Tem uma sacada muito boa, velho. De fato tem. Caralho, tem umas muito boas, cara. Tem umas muito O Ike chegou a comentar uma lá do Colossus, lá quando ele, acho que quando ele entra na mansão X, né? Que fala, nossa, engraçado, né? Que só tem dois mutantes aqui nessa mansão tão grande, né? É uma casa tão grande. Aí ele fala, até parece que o estúdio não teve dinheiro pra contratar mais heróis. É. E isso é muito foda. É uma parada meio stand-up, né, cara? Que você sabe que é verdade, né, cara? Tipo... Não, e ele quebra a quarta parede o tempo todo, pô. Ele sabe que ele é um personagem fictício, pô. E ele vive falando disso. Rapaz, no filme, ele quebra a 16ª parede, cara. Lembra dessa cena? Mas eu vi muita gente reclamando também, mas aí já é uma coisa extra filme, né? Que agora todo mundo vai querer fazer filme assim, né? Ah, mas isso é batata, cara. Um filme deu certo desse jeito, o nego vai copiar a fórmula. É, a DC pode fazer o filme do Lobo agora, né? Não é meio zoado também o Lobo? É. Pode crer. Oh, mas olha, eu li que estão dizendo que o Deadpool ele vai ser pros filmes de herói o que o Batman Begins foi pros filmes de heróis naquela época, né? Ele mudou, os heróis ficaram todos mais dark, os filmes mais adultos. E provavelmente agora eles vão ser muito mais violentos, né? Uhum. As HQs não são tão infantis, né? Pô, o Wolverine não é tão infantil, ele é violento pra caramba. Sim. Uhum. Não, cara, se eu não me engano, no dia seguinte da estreia do Deadpool, o nego já falou que ia fazer um novo filme do Wolverine com a classificação 18 anos, saca? Pois é, pô, não faz sentido. Precisa ter um cara pra botar o dele na reta, né, cara? Precisa ter alguém pra começar isso, pra... E fazer sucesso, lógico, né? Pra os outros irem pra esse caminho. Porque todo mundo tinha... É um exemplo clássico que o pessoal fala do Dark Knight, que é um filme violentíssimo, só que não tem uma gota de sangue, né, cara? É. Que é o PG-13, né? Uh-huh. E você vê, é um filme que talvez... Eu não sei, assim, eu acho um filme bem feito, então talvez não tenha perdido tanto com isso. Mas era um que deveria ter uma classificação maior, né, cara? Se você pensar cara, bem. Mas aí que tá, assim, justamente o que me dá raiva nesse pessoal de Hollywood é isso. Porque, por exemplo, você pega, como você mesmo falou, Dark Knight é um filme violentíssimo, mas não tem nada explícito. A maior parte da violência tá implícita ou tá uma coisa meio distanciada, assim, dos personagens. Igual tem aquela cena clássica que o Coringa, né, tá no meio dos bandidos lá, que ele quebra um taco de sinuca, assim, lá. O RH, né, do Coringa, né, cara? Isso, larga um cotoco de taco afiado na mão de cada um e vai embora. Tipo assim, deixa os caras pra se matarem. Que só tem uma sobrevive, vaga, né? Isso. E, pô, cara, isso é de uma violência implícita absurda. Que pode passar despercebido pra uma pessoa mais nova também, né? Isso, exatamente. Mas isso funcionou muito bem pro Dark Knight. Não precisava mostrar o cara enfiando, porra, o taco sinuca no cu um do outro ali, tipo, saca? Uhum. Mas o Deadpool é um personagem que pede essa parada mais escrachada, justamente porque ele é um personagem mais escrachado, saca? Da mesma forma que no Wolverine, no filme do Wolverine, talvez fosse melhor ter um pouco mais de sangue, mas você não teria o humor da mesma forma, ou a sexualidade, né, mais explícita, como é no caso do Deadpool, saca? E desses filmes aí do Oscar, vocês chegaram a ver algum? Esses principais? Eu só vi o Mad Max, eu acho, cara. Cara, se você viu o Mad Max, você não precisa ver nenhum outro filme. Pois é, eu tive o prazer inenarrável de ver Mad Max no IMAX. E, meu irmão, uma experiência, cara. Pode crer. É, né, você sai do cinema empoeirado, né, cara? Exatamente. Uhum. Empoeirado com sede, fedendo a gasolina. A garganta seca. Os dentes brilhando, né? Exatamente. Testemunho! O quê? Caraca, minha galera saiu do cinema gritando testemunho, cara. A parada foi hardcore. Cara, esse filme... Ele me pegou mesmo quando foi a famosa frase, né? What a lovely day. Aquilo ali, pô, pronto. Tá ótimo. Uh-huh. Foi aquele momento ali, pronto. O filme é foda. Uh-huh. Exatamente. Mas ele ganhou, acho que, as principais categorias técnicas, né? Eu não acompanhei o Oscar. Eu só vi a galera falando que ganhou um monte lá. Ganhou 6, né? Me corrija se eu tiver enganado. Mas ele foi indicado pra 10. Isso. Não ganhou sei. 6. Não foi? Eu acho assim, apesar de, né, como... Eu falei no, no Facebook, conversei com a galera pessoalmente e tal, acho que Mad Max tinha que ganhar todas as categorias, inclusive nas que ele não tava concorrendo. Mas, tirando a minha fanboyzice com Mad Max, né, que eu sou fã desde o primeiro filme, assim, obviamente não da época, mas já vi desde molequinho, assim, os filmes do Mad Max, e sou fã desde aquela época. Esse filme foi, cara, foi a glória suprema do universo pra mim, assim. E eu achei justo, assim, todos os Oscars que ganhou, não só pela fanboyzice, sabe? E achei justo também nas categorias que perdeu, assim, eu não lembro de todas, né, obviamente. Melhor filme, né? Melhor, cara, melhor, caralho. Quem foi ganhar o melhor filme que eu não vi até agora? Foi Spotlight. Ah, foi Spotlight? Spotlight, foi. Tô a fim de ver também, cara, Spotlight. Que é um filmaço, eu achei muito foda Spotlight. Uhum. Mas, tipo assim, eu quero falar da parada que me... Foi a parada que me fez xingar na noite, cara. Como assim o Ex Machina ganha Oscar de melhor efeito especial do Star Wars, cara? Velho, me cara, explica essa porra. O negócio... Porque é o seguinte, cara... Pelo menos vou dar meu ponto de vista. Uhum. Eu nem gostei do filme do Ex Machina. Mas em relação a efeitos especiais, você acredita que aquela porra é de verdade. O Star Wars, o Star Wars é bem feito pra caramba, mas não é um negócio que você compra como real. O Ex Machina é uma força diferente assim, também. Como assim, cara? Tipo assim, o Ex Machina é até diferente de você, eu gostei bastante do filme, achei ele bem legal. Mas, caralho, tá ok, o efeito é perfeito, assim, realmente é muito, muito bom, muito bem feito. Mas o Star Wars, cara, todos os efeitos são muito bem feitos e tem uma magnitude a mais de parada, assim, bem feito. Cara, aquela cena dos TIE Fighters vindo no pôr do sol, cara, aquilo dá vontade de chorar, de tão lindo que é aquilo, fotografia, não é necessariamente efeito especial, né, cara? Sim, cara, mas é aí que tá. Se fosse uma fotografia linda, com um efeito especial meia boca, saca? Aquela que você bate o olho e vê que é um CGzão, saca? E vê que, tipo assim, vê que é um pouquinho mal feito, a quebra toda a sua imersão e a fotografia vai pro caralho, instantaneamente. Uhum. Teve também, eu vi, não lembro quem, mas eu vi alguém justificando também, foi o fato do Ex Machina ter custado ou foi 11 ou foi 15 milhões de dólares. E aí fazer aquilo com um orçamento baixíssimo, né, pro cinema, isso tem um peso muito grande pra academia. Uhum. Ah, cara, eu acho que isso é babaca. Isso é querer dar uma de tênis verde. Eu acho que você tá afetado com sua fanboyzice de novo, cara. É. Não, cara, não é. Tá porque, afetando por seu exemplo, julgamento, cara. Por exemplo, tipo assim, até minha namorada me perguntou assim, se eu tava torcendo mais pra Star Wars ou pra Mad Max nas categorias, no Oscar como um todo. E eu falei assim, que eu tava patentemente mais torcendo pro Mad Max. Justamente por causa dessa minha história, por mais que eu goste de Star Wars também. E, por exemplo, se eu não me engano, o Mad Max ganhou de melhor fotografia, não foi? Não, melhor fotografia foi o Regresso. O Regresso, pode crer. Cara, e o Regresso, eu assisti assim com a minha namorada exatamente antes do Oscar e assisti o Oscar logo em seguida. Se ganhasse ou o Regresso ou o Star Wars, qualquer um dos dois eu acharia justo, saca? E o Regresso eu acho que ainda é mais válido por causa daquele lance deles só usarem luz natural no filme. E realmente o filme era, cara, o filme é lindo, cara. O filme é tipo assim... É foda demais, saca? Foi justo. Eu não lembro qual o nome do cara, do diretor de fotografia do filme, mas esse é o terceiro Oscar seguido que ele ganha, né? De melhor fotografia. Acho que é Manuel Lumbesque, alguma coisa assim. E, pô, ele só tinha só gravava o filme 2 horas por dia, que era um horário da posição do sol que tava dando a luz ideal pro filme, pô. E pra ter ideia, pra achar a localidade, pô, ele foi praticamente do Canadá à Argentina, de helicóptero, e voltando pra buscar a melhor localidade pra fazer o filme, pô. Diga aí se o cara não tava com o poder na mão. Isso não é mérito não, Thiago. O cara bota um podcast, vai passeando lá, bota uma Coca-Cola, cara. Pronto, vai procurando, cara. Se o cara tem um helicóptero... Mas ele foi filmado onde, então? Pô, isso aí me quebrou. O Regresso, ele é um filme, pô, é belíssimo mesmo. E tem umas cenas, principalmente de ação, boas também. Uhum. Agora eu achei ele meio chato em alguns momentos. O filme não acabava, cara. Pô, eu gostei bastante, cara. Não, que eu achei ele um pouco chato. Em alguns momentos parecia que o filme não tinha um objetivo. Eu achei isso, sabe? Principalmente da metade pro final. Quem foi que falou? Acho que foi a Ju lá do Mamilos, dizendo que é um daqueles filmes que o pessoal tem preguiça de editar. Não, acho que foi o Pomerigo que falou, parece, pra ela. É, parece que o cara tem preguiça de editar e deixa um filme gigante, assim. Cara, eu pessoalmente achei o filme excelente, saca? Eu gostei bastante. Uhum. Eu não vi, eu não sou capaz de opinar. Ah, agora vi. Agora, o Thiago, por que é que você não gostou do Ex Machina? Eu não comprei a ideia. É, digamos assim, eu não imergi na história em momento nenhum. Porra? Entendi. Mas, assim, por que que teve essa quebra? Era muito estranho, assim, a ideia de uma casa estilo Tony Stark no meio do nada com um milionário pós-adolescente, mega musculoso, cientista foda. É muito excentricidade, né, cara? Levando o cara magrelão, sabe? E tem aquela fuga. Pô, o cara não tava preparado pra aquilo. O que eu não me decidi ainda foi sobre o final, se eu gostei ou não. Tem algumas ressalvas, mas eu acho que o resto da história eu gostei, cara. E responder sua pergunta, eu acho que ele não tava preparado mesmo não, porque eu acho que ele não acreditava que a inteligência artificial ia passar lá no teste que ele queria, entendeu? Ah. Desses dramas, ninguém viu nenhum, nem Spotlight, nem O Quarto de Jack. Pode crer. E você curtiu muito Spotlight, né? Gostei porque, no caso específico do Spotlight, é aquele típico... filme americano do Workaholic, né? Ele mostra aquele trabalho de investigação lá dos repórteres do Boston Globe pra desvendar essa questão da pedofilia dentro da igreja católica, principalmente ali dentro dos Estados Unidos, né? E o que me deixa agoniado nesse filme, principalmente, é que você vê que o jornalismo ele pode ser relevante, entendeu, cara? Que é uma coisa que o jornalismo é praticamente inexistente no nosso país, entendeu? Você liga de manhã, não vê muito jornalismo, você, não, cara. O país tá passando por uma crise política e você não vê investigação coesa, uma investigação que faça sentido, você não vê nada, né? É muito pouco o que acontece. É muito pouco, cara. E você vê que os nossos jornalistas, eles não, principalmente os que estão na grande mídia, eles não têm condições de cobrir o que está acontecendo. Não só da questão política, mas do país como um todo, entendeu? Isso, e vendo o filme, isso é muito frustrante, sabe, cara? Uhum. Não que o jornalismo americano seja muito melhor, né? Mas existem talentos ali, né? Não, eu acho que até pelo lá menos também... você vê... É, você vê no Spotlight o exemplo do lado bom, né? É, o bom jornalismo. É, mas lá também acho que não é regra não, né? Não tem aquela... Eu nem cheguei a assistir muitos episódios, mas a Newsroom é meio que uma crítica a isso também, né? Sim, eu nunca vi Newsroom. Eu vi só uns dois episódios, mas é basicamente isso também. A crítica deles é... Que é o carinha lá, o... Qual o nome daquele ator lá? Jeff Newsroom. Daniels. Isso, ele, Jeff Daniels. Ele é um âncora de um telejornal que é meio que... É isso que você falou, né? Que só tem aquelas reportagens bem, sei lá, mostrando o trânsito antes do carnaval. Assim, adaptando pra aqui pro Brasil, né? Coisas desse tipo, né? E nisso tem meio que uma quebra, que o pessoal começa a ver, pô, é isso que a gente tá fazendo, não é o jornalismo que deveria ser o jornalismo, né? É meio, a série tem essa crítica, né? Então eu imagino que a realidade deles também não deve ser muito diferente da nossa não, sabe? E a coisa tão bizarra que hoje, o que eu acho que o melhor programa de jornalismo não é feito por jornalistas, que é o Mamilos, cara, é um podcast. Que existe no país, velho. Mas é verdade, elas publicam coisas que algumas pessoas não gostam, né? Você tem também o Xadrez Verbal, que faz isso. E eu não sei de quem é a frase, mas que fala que jornalismo é você publicar o que alguém não queira que seja publicado, né? E todo o resto é publicidade. É. Pode crer. Gostei disso aí. Nunca tinha escutado, não. Esse Xadrez Verbal eu não conhecia, não. Vou procurar. É de política internacional, né, que eles falam, né? Isso. Eu comecei a escutar, escutei uns dois episódios. Mas, cara, eu sou muito por fora, cara. Tem muita coisa que eles falam, assim. Como eu até comentei em um outro podcast que a gente gravou, que acho que até a gente falou do Mamilos também e do Bilheteria na época, a gente tá falando da mídia de como todo. Eu acho que o podcast tá sendo uma boa forma de eu tentar não ser alienado, sabe? Porque, cara, desde moleque, meus pais sempre falaram, cara, você tem que assistir mais jornal, sabe? Só que eu assistia, eu sempre não entendia nada, sabe? Eu acho que o jornal nunca foi uma maneira legal de eu me informar. Se você for fazer isso hoje, você vai ser desinformado. É, ou então faz que nem aquela galera que vê os 5 telejornais, né, cara? Não sei como o cara consegue tempo pra isso. Pra tentar pegar várias... Olha, cara, hoje em dia, eu vou ser realmente realmente procurar ver jornais de emissoras diferentes, acompanhar alguns podcasts, porque se você deixar para ler blogs ou revistas que envolvam política, sempre é discurso carregado de ódio ou de partidarismo, pô. Então é melhor, fica nos podcasts mesmo que você tá bem demais. É, cara, eu acho melhor tirar todas as minhas informações sobre a vida do Facebook. Acho que... Eu também acho que é melhor. Mas um grande exemplo disso, cara, o que representa isso foi na época lá das manifestações, foi de 2013, né? Se não me engano, aquelas primeiras lá, que você via a mudança da imprensa, né, cara? Teve um ponto de virada ali, né? Pois, os caras criticavam... A polícia batendo em jornalista. Não, e não só eles mexerem com os jornalistas, como o próprio critério mesmo do apoio popular, que no começo não tava tão evidente assim, né? Que da força do povo, que a galera escondia muita informação, que depois, quando isso foi à tona, você vê a postura do mesmo jornal falando coisa diferente. O próprio Datena, né, cara? Né, naquela gafe lá, vocês chegaram a ver isso na época, que eles mostrando ao vivo lá a manifestação, e o Datena lá metendo pau, dizendo que era uma baderna, que era não sei o que lá, e disse, vamos botar aquela votação ao vivo aqui, o que é que vocês acham disso, se é válido fazer esse tipo de manifestação, e tipo, o negócio ficou 90% sim, sabe? Aí ele falou assim, não, vocês não estão entendendo, não foi isso que eu falei, a produção fez errado aqui, eu quero saber se é válido manifestação com baderna, né? Ele frisou, foi isso que eu falei. No meio do programa, ele mudou o texto pra tentar confundir quem ia votar, mas continuou dando sim o pessoal. Sim, eu acho que aumentou, cara. Eu acho que foi mais ainda, não foi? É porque aumentou a raiva, né? Caraca. Aí ele começou, o pessoal já tá, realmente, o povo já tá puto da vida, não sei o que lá, e tudo, e saiu por fora. Eu acho que até naquela época teve um áudio ao vivo vazado na Globo News, não sei se vocês chegaram a ver isso também. As pessoas divulgaram muito isso na época. A repórter tava dizendo alguma coisa sobre as manifestações, e no meio do que ela tava falando, o diretor mandou ela mudar o que ela tava dizendo. Aí ela se atrapalhou toda. Caraca! E aí, se eu conseguir achar no YouTube, eu mando pra vocês. Mas aconteceu alguma coisa assim na Globo News, cara. Não, mas o engraçado, até falando do Datena, é interessante você ver ele... Cara, o Datena, ele é um personagem, né? E nem ele curte aquilo que ele faz, cara. Eu acho que teve uma entrevista do Rafinha Bastos, lá do 8 Minutos, com ele. Foi interessante até você ver o Datena por outra ótica. Ele disse, por que você faz isso, né? Ele disse, cara, os caras não me tiram dali, não me colocam pra fazer nada, só me resta isso, sabe? E é meio que o trabalho que o cara arrumou, que tá vendendo a alma ali, tá fazendo ele aquilo. Ele tem que ser agressivo, né? Que é o negócio que a galera quer assistir, e aquilo que eles mandam ele fazer, por isso, né? Não, é interessante que eu não me lembro. Há uns anos tinha um outro programa dele, que era um programa de viagem, que ele ia pro interior do Brasil, ia pescar. Era outro cara, né? Conversando numa boa com o pessoal do interior, cumprimentando, mó educado. Ele não é o Datena 24 horas, né? Pode crer. É foda, cara. Muito bom. Vocês viram Perdido em Marte? Eu vi. Eu vi, gostei bastante. Eu achei fantástico. Assim, foi, assim, mal comparando com Deadpool, é também outro filme cheio de referência, pô. E quando ele manda na sua cara, Neil Armstrong. Muito foda. Pode crer. O que eu achei legal nesse filme, assim, é um filme divertido, né? Ele passa rápido, mas, assim... Acho que todo mundo que escuta aqui o programa sabe que eu sou uma pessoa da ciência, né? E ele mostrou de forma bastante convincente que o conhecimento serve pra alguma coisa, entendeu? Sim. Eu acho que essa é a questão do filme, entendeu? Atualmente as pessoas não levam muito a sério, né? As pessoas não acreditam muito que aprender alguma coisa, aprender um ofício, isso sirva muito, né? É porque a pergunta que a gente escuta, e isso eu falo de experiência própria, né? O que é que você vai ganhar com isso, né? Tipo, quanto você vai ganhar com esse conhecimento? Exatamente. Né? Isso é uma coisa que me frustra muito, cara, sabe? Coisas que, às vezes, é uma simples atividade que você tá desenvolvendo, que não necessariamente tem um valor de mercado, mas é algo que... Pode ser até um besteira, não tô nem falando especificamente da ciência grande mesmo, mas você tá tentando... Você tem um pequeno problema e você tá estudando uma forma de otimizar pra resolver aquele problema. Eu falo um problema besta, não precisa ser nada grandioso não, sabe? E às vezes você perde uma tarde pra solucionar aquele problema e depois alguém vê assim, pô, que perda de tempo, né, cara? Cara, você tá indo atrás de fazer uma coisa da melhor maneira possível, mas só porque você não vai ganhar um dinheiro ou uma coisa, você vê que o povo critica essa sua busca pelo conhecimento, cara. E, pô, você tá descobrindo várias formas de como não fazer aquilo, né? Não, e a coisa que mais me dá ódio, assim, no fundo do meu coração, caralho, é quando você entra nessas notícias, qualquer notícia de ciência que seja, saca? Essa, o pessoal descobriu a evidência das ondas gravitacionais, eu já sei, né? O que vem aí. E coisa do tipo, já sabe, né? Uhum. Aí vem aquele ser, aquela criatura, e posta. Tanta gente passando fome! Ai, pelo tempo fazendo. É uma opinião que contemplate, né, cara? É. Cara, eu acho que as ondas gravitacionais deveriam adquirir consciência e esmagar violentar essa pessoa. É, da pior forma que existir, que a física conseguir conceber, saca? Ou então, nossa, o ser humano quer ir pra Marte, tem tanto problema pra resolver aqui, né, cara? É, coisa caralho, do tipo, cara. Assim. Cara, tanta coisa que você tem hoje em dia surgiu por conta da pesquisa espacial, porra. Exato, cara. Tipo, pessoal, isso nunca ajudou ninguém. É verdade, cara. Então deixa eu colocar uma pequena lista aqui de tudo que você usa no seu dia a dia. Decorrência dessas pesquisas. Caraca, uhum. Cara. Assim, uma pessoa que escreve uma coisa dessa, obviamente é uma pessoa ignorante, né? Mas tem muito também de atitude de rebeldia, sabe? O cara, ele nunca teve um contato mais íntimo com aquelas disciplinas que estão sendo tratadas ali. E muitas vezes o que ele teve, ele pegou um ódio tão grande. Primeiro porque ele nunca teve um incentivo da família dele. Ele sempre teve um professor ruim, desmotivado, né? E ele mesmo nunca quis, né? Entendeu? Sim, com certeza. E isso aí, esse carinha, ele representa, pode ter certeza, 80% da população. Aham. Isso é assustador. Isso é assustador. Isso aqui, mas, cara, sabe aquela página do Facebook, aquele ajudar o povo de humanas a fazer miçanga? Fazer miçanga, sim. Então, a menina lá, a criadora da página, ela tinha depressão e tal quando criou a página, né? Ela deu entrevista pro Globo, saiu no site, né? Vi a entrevista e tal. Aí você comete o erro de descer até os comentários. E aí o primeiro comentário, cara. Vem pra cá que com meus 21 centímetros eu acabo com sua depressão. Caraca, meu irmão, como esse caraca, tipo de pessoa, cara, existe, meu irmão? Não, mas a regra é essa, cara. Inclusive. É a regra, exatamente. Inclusive, é uma coisa que, depois de toda aquela onda que teve aí do machismo na podosfera, pra uma coisa também isso serviu, cara. Porque eu agora tô muito mais atento. Tem coisas que eu já consigo antecipar, inclusive, até vendo como essas pessoas se repetem. Toda vez que eu vejo agora uma notícia, sei lá, fulano vazou os nudes de Cicrano, eu já sei. Eu até tento fazer o desafio. Eu tenho certeza que se eu clicar nessa notícia, eu vou descer nos comentários e vou ver um monte de comentário machista, cara. E tem lá comentários desse tipo, sabe? Dá pra fazer o bolão dos comentários. O bingo, tipo, né, cara? Você vai nos comentários. É muito fácil de ganhar, né? É comentário de portal de notícias e YouTube. Eu desisto, cara. Devia inventar uma extensão do Chrome pra bloquear isso, pra você, quando rolar pra lá, nem ver. Cara, você já viu uma extensão chamada Unspoiler? Não funciona, né? É uma extensão, né, que bloqueia. Tipo assim, você coloca filme, seriado ou qualquer coisa que você não quer tomar spoiler, e sempre que essas paradas aparecem escrito em qualquer lugar, esse aplicativo do navegador bloqueia o que tá escrito, né? E tem um uso muito criativo que o Lauro, né, amigo meu, até que já gravou aqui com a gente, fez, é de colocar, tipo assim, ele coloca coisas como futebol, política, e o nome de um monte de gente, assim, e tipo assim. E bloqueia, cara, esse tipo de coisa, porque... Ele é uma pessoa feliz, tem o cara chega no sábio, né, e pergunta, o sábio, o que é que eu faço pra ser feliz? Aí ele diz, pare de fazer post de política e pare de comentar nos dos outros. Aí ele, mas seria correto ignorar tudo que tá errado? Aí ele, você quer ser feliz ou quer ser correto, porra? Exatamente. O Ike, eu tava pensando o Lauro, cara, lá colocando as tagzinhas dele lá, política, futebol, sei lá, BBB, não sei o que lá, essas coisas tudo. Aí quando ele dá o enter no aplicativo, ele desliga o computador, né, cara? Automaticamente. Assim. Deleta a conexão de rede dele. Assim. Deleta a conta do Facebook dele também. Né? Esse problema é um problema mundial, né? É o que Humberto Eco, né, o finado, falou, né? Acho que foi a frase dele que mais apareceu depois que ele morreu, né? Que a internet deu voz aos imbecis, né? Aí, é isso aí, cara. Não que eu ache, é não bom, que eu cara, ache ruim. É, exatamente. É? Pode dar voz a eles, mas eu tenho o botão de unfollow, tá ligado? Tô doido. Exatamente, não, é o que eu sempre falo. É tudo uma questão de você saber usar a mídia que você tem, de saber quem você segue ou não, saca, nessas paradas. E como nessa frase, né, que ela deu voz aos imbecis, é interessante você colocar realmente essa questão de deu voz aos imbecis e não criou mais, eles sempre estavam aí. Né? Exatamente. E outra, é um chavão dizer isso, mas esses machões que comentam, 21 centímetros, não sei o quê, se a garota aparecesse na frente dele ali, cara, ele ia virar, se encostar na parede, não ia fazer nada, não ia dar um pio. É a mesma coisa, eu não sei se o Thiago chegou a saber daquele episódio que teve do comentário que eu fiz lá no post do Luciano Pires, que eu recebi até ameaça de morte. Esses que disseram, se eu te ver na rua, vou te matar, se me visse na rua, ia ficar com medo, cara. Ia ficar com medo, ia botar o rabinho entre as pernas e ia sair. Me lembrou um vídeo do Porta dos Fundos, né? Que a mulher tá passando na rua, aí o cara lá do pedreiro vira pra ela. Pedreiro. Ei, gostosa. Vem cá, lambei meu pau e tal. Aí ela vira e vai. Vai então, bota o pau pra fora. Ele, não, que isso? Não, que isso? Daqui eu só tô cumprindo o meu dever de falar. Teve um muito bom que saiu esses dias também, que é uma linha meio parecida, aquele do Jesus, quando o cara faz alguma boa ação lá, a mulher fala, Jesus te ama, aí Jesus aparece, eu só queria falar que eu não te amo, cara, tá? Foi perfeito. Não é nada contra você, só não, cara, só não, pare de botar aquelas coisas no Facebook. Para de botar aquelas coisas no Facebook, para de retweetar o Bolsonaro. Não é nem que você vai pro inferno, não, eu só não te amo, tá? Eu só queria deixar isso claro. Não vai na igreja, porque quando você vai, as missas são intermináveis, tão chatas. Pode deixar que eu dou presença. Esse episódio do Porta do Fundo é coroado quando passa o gordinho a ele. Agora, esse cara aqui eu amo pra caralho. Ele é ateu, mó figuraça. O ateu nem liga pra Jesus, né? Ele vai atrás. Aí, vem cá, eu vou pegar chocolate, que ele adora. Vem cá. É muito bom, pô, muito bom. E aí, mais indicações? Pra puxar mais polêmicas? Mais polêmicas. Né? Que desdobramento que deu essa... É bom, cara. Isso é vida. Sim, é, né? Sim. O Fábio sente uma sede de polêmica, cara. A gente nunca consegue saciar ele. Não, cara. Eu me lembro, cara... Sede de polêmica, cara. Mas eu me lembro que esse episódio aí do Luciano Pires, lá da postagem lá e tal. Aí no mesmo dia, à noite, né? A gente gravou, né? Que você tinha falado no WhatsApp e tal. Cara, depois que a gente acabou aquela gravação, Fábio... Estou me sentindo mais leve agora. Eu tava precisando, cara. Eu tô por fora, o que foi que rolou? Não, foi um negócio na época daquele dos arrastões que tava tendo no Rio de Janeiro. Assim, eu acho que nunca deixou de ter, na verdade, né? Mas desses mais recentes aí, né? Parou um pouco porque a galera, eu acho que ficou com medo, né? De apanhar e tal, o pessoal que tava fazendo isso. Mas aí o que aconteceu foi que o Luciano Pires fez um post lá, perguntando, tem uma galera que tá querendo se juntar... Playboyzinho fazer pra... Uma milícia, né? Pra dar porrada nessa galera que tá fazendo. Uhum. É tipo, a galera ia ficar de prontidão lá na praia pra se acontecesse alguma coisa, a ideia era essa, né? Se acontecesse alguma coisa, eles iam revidar. Não, acho que não é nem questão de dar prontidão, acho que era questão realmente de ir atrás, né? Enfiar porrada. Aí ele perguntou, você é a favor ou não disso? Aí, entre as N respostas que tem lá, eu disse, eu não sou por tal motivo. E fui embora, né? Aí, uma hora depois, quando eu entro no Facebook, tem lá 200 respostas, ou 90% querendo me matar minha mãe, estuprar minha mãe. E é bizarro que era tipo assim, o Fábio, das coisas que ele falou, eu sou contra, principalmente porque qual é o critério que essa galera aí que formar essas milícias, qual o critério que eles vão ter pra decidir quem que é bandido e quem que não é? Porque qual que é a ideia disso? Os caras podem falar, aquele cara tava roubando, só que ninguém viu se o cara tava roubando ou não, e os caras metem a porrada e de repente o cara nem tava roubando, o cara só é aquele estereótipo do favelado lá. Esses dias mesmo, um cara foi morto, linchado, porque estavam dizendo que ele era pedófilo, pô, e o cara não era. Sim, que tinha até uma deficiência mental, não era? Eu não lembro desse caso aí, foi recente isso. E a galera não conseguia entender isso e falava, ah, qual é o critério? Se for bandido, bate. Como é que vai saber se é bandido ou não, cara? Alguém pode apontar pra você e falar que você era bandido. E a maioria tinha uns comentários do tipo assim, ah, que é outro template de pessoa também, né, cara? De template de opinião. O cara fala, ah, no dia que estuprarem sua mãe e sua mulher e assassinarem, aí você vai mudar de opinião, sabe? Precisa, o Fábio até comentou, né? Precisa, então, acontecer uma desgraça pra eu mudar de opinião? Não pode ser uma boa argumentação pra eu mudar de opinião? Não, cara. Ótimo, aí, ótimo. Aí a questão é essa, entendeu? É, isso eu fico assustado com a quantidade de ofensas e ameaças que tinha. Aí por isso que eu fico aliviado depois de gravar o programa também. Uhum. Mas é aquilo que você falou aí, Thiago. Você quer ser feliz? Uhum. Ou você quer estar certo? Ou você quer estar certo? Eu fiz um comentário lá e fui massacrado. Né? Uhum. Ah, cara, eu escolhi ser feliz e, tipo, há mais de um ano eu parei de... Eu decidi realmente me alienar. Né? Eu também quero ser feliz. Eu parei. Cara, isso é pra botar na capa da sua biografia, hein, cara? É porque eu parei de acompanhar a política, eu parei de fazer textão. Tô muito mais feliz só postando coisa que eu tô vendo seriado, uns videozinhos tocando guitarra. Uhum. Porra, tô mais tranquilo. Ah, eu queria ser assim. Cara, eu quero ser você quando eu crescer. É. Cara, eu acho que é tudo uma questão de depende com... Tipo assim, você tem que saber com quem você vai conversar sobre esse tipo de coisa, né? Uhum. Porque, obviamente, não é todo mundo que você pode ter esse tipo de assunto. Pô, assim, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho muitos amigos no meu Facebook de que eu posso... Tipo assim, às vezes eles postam uma parada nesse sentido, assim, alguma opinião, alguma parada específica, e que eu tenho a liberdade de entrar numa discussão com eles e ter, tipo assim, uma mudança de opinião, ou se não uma mudança de opinião, pelo menos o respeito de uma opinião. Uma reflexão, né? O cara tá ouvindo realmente. Uma reflexão. Né? Sim, a pessoa realmente ouvir, realmente considerar, mesmo que eu não mude a opinião dele, mas que pelo menos a pessoa leve a sério, sabe? Que você possa ter uma conversa decente. Isso a pior coisa que tem, cara, numa discussão dessas mais sérias, você vê a outra pessoa, ela já tá fazendo não com a cabeça, sabe, cara? Enquanto você tá falando ainda, o cara tá em negação, o cara não quer nem ouvir o que você tem pra falar. Isso é bem comum, cara. Sim. É, com certeza. Eu tenho uma indicação. Falei. Aí, manda. Que é de uma série que ela é nova pra mim, mas não é nem tão nova. Ela tá na terceira temporada já, não sei se vocês conhecem, chamada Black Sails. Eu não conheço. Que é essa? Não, já vi. Nunca ouviram falar? Acho que tem no Netflix, não, né? O nome é estranho. Tem as duas primeiras temporadas no Netflix. Eu acho que eu assisti o primeiro episódio dela esses dias, cara. Cara, é a melhor coisa de piratas que eu já vi na vida. Ela se passa, se eu não me engano, a série ela começa em 1708. Você tava no auge da pirataria no Caribe, né? Então, ela é uma história de ficção baseada na história real dos piratas, né? Então tem toda a história da pirataria, que antes de ser pirataria, do porquê os piratas, né? Porque os cidadãos ingleses, alguns se tornaram piratas. O Michael Bay é produtor, então, cara, as batalhas de navios piratas com os navios de guerras da Espanha é um espetáculo, cara. E só pra apimentar, assim, tem o Barba Negra, cara. Eu não vou dizer quando ele não aparece logo de começo, mas ele vai aparecer e o bicho é um demônio. Pô, como não? Uhum. Como não, rapaz? O personagem principal lá não é apresentado ao Barba Negra logo num dos primeiros episódios? Não. Lembrei. É verdade. Mas não é aquele Barba Negra que eu tô falando, não. Pois, sim. E onde é que tá disponível, Thiago? As duas primeiras temporadas estão no Netflix e a terceira se vira aí, né? Você viaja para os Estados Unidos, né? E assiste, como nós fazemos, é claro. Pô, agora pirataria é uma parada interessante que o... Tipo, você não vai ter os livros de história sobre pirataria completos, né? Porque quem é que contava a história dos piratas? Acho que eram os próprios piratas, né, cara? Então tem muita parada aí também que você pode meio que misturar fantasia com... E viajar também, né, cara? Então, o bom da série é que ele é bem realista, sabe? Ela não tem fantasia, não tem superpoderes. Sim, mas eu digo assim... não tem misticismo. As batalhas são bem realistas, sabe? Então, os confrontos de espadas, você não tem aquela coisa épica dos dois capitães lutando. Se o cara encontrar o outro de costa, ele mete a espada, acabou. Não, mas eu me expressei mal, não é fantasia bem nesse sentido místico. Eu quis falar assim, que é tipo, você tem umas lacunas na história que você pode botar, contar uma história do jeito que você quiser também, né? Na verdade, eu não vi nem só o primeiro episódio, eu vi alguns episódios e achei, tipo, bem legal mesmo. Eu tava, até esqueci depois de voltar pra ver mais. Cara, acabou de começar a terceira temporada e já tá com a quarta temporada garantida. Foda. Engraçado, eu não cheguei a ouvir falar muito dessa série, eu só vi, acho que o Netflix me recomendando. Não é mesmo, vezes. Não. Cara, ela tá sendo publicada num canal chamado Stars. Eu nem sei que canal é esse. Eu acho que é o mesmo canal do... Ah, meu Deus, do Spartacus até, na época que passava e tal. Eu já vi mais de um seriado desse canal. Felizmente não tem muito a ver com o Spartacus, né? Pois é. Tô entrando na Netflix, vou adicionar aqui Black Sails na minha lista. E só pra fechar assim, Black Sails, pra convencer mesmo a assistir, ele tem muita putaria nível Game of Thrones. Ah, verdade. Mas o quê? Pô, me convenceu, velho. Oi. E aí, pessoal, mais um bloco de notas, mais uma vez, Tadiga, mais um bloco de notas. Eu tô enrolado, a gente tem que gravar isso logo porque o Luke tá dormindo. Eu sou o Diego Flyfish, tô aqui com a Vivi. Olá! E aí, hoje a gente tem um bloco de notas bem rápido. Não precisa falar tão rápido. Não, porque eu tô falando acelerado pra ele, enquanto o Luke deu uma brecha aqui pra gente. Inclusive, a gente já tentou gravar esse bloco de notas ontem, enquanto a gente tava no carro indo pro trabalho, né, Vivi? Só que não deu muito certo. A alergia atacou, minha alergia tá até agora atacada. E quando eu tô bom, o Luke... Cara, não tinha um papo que depois de 3 meses ele melhorava? Com a gente tá sendo o contrário, ele tava bonzinho e depois de 3 meses ficou ruim agora. São as fases. A gente não tem muito o que falar além de ler alguns e-mails que a gente recebeu. Lembrei de um recadinho que a gente podia falar. Pra quem tá acompanhando a nossa série do XCOM, que eu acho que está bem legal, inclusive. O Ike entrou nos últimos 2 episódios, já com a estreia... Bem... Desastrosa. Triste. Para não dizer fúnebre. Fúnebre. Olha aí, quem será que morreu, né? Eu. Você. Na sua estreia. Tá dando spoiler aí do... Eu estreiei e já morri, pô. Você não chegou a dar um tiro no jogo, não foi? Não dei um tiro, que coisa horrorosa. O Ike entrou lá no nossos vídeos do XCOM. Inclusive, o Anderson Cardoso tava até elogiando que ficou quase um podcast. É. Porque a gente começou a falar de umas coisas meio nada a ver lá. Eu acho que ficou bem legal. Avião. Só queria dar um recadinho que a gente deu uma parada lá, por conta de... Os últimos dias tá sendo um pouco complicado. Inclusive, esse bloco de notas a gente tá gravando na manhã do dia 20, né? Pra tentar lançar logo o programa. A gente ficou um pouco meio sem tempo, mas a série ainda vai continuar, né? Inclusive, o XCOM 2 pode ser que role uma série no futuro também, porque agora eles soltaram uns patches lá, tá mais jogável agora o jogo. Tá melhor? Tá, eu joguei um pouquinho só, mas o problema é esse, eu não tô com muito tempo, então não deu pra testar muito também. Beleza, então indo direto para os nossos e-mails, a gente tem aqui 3 e-mails para ler. Apesar que um dos e-mails aqui a gente recebeu é do Anderson Cardoso, era pra ser um comentário lá no site, né? Mas já tá lá o comentário. O comentário tá lá. Mas eu vou ler. Vamos pular. Coitado, um dos nossos ouvintes mais fiéis, a gente tá querendo ignorar o coitado. Tô brincando, Anderson. Tudo bem que ele merece um pouquinho às vezes, né? Porque ele é meio xarope, né? Tem hora, né? Um pouquinho. Que fica com esse negócio aí, site não funciona. É, um site tão perfeito desse. Tô mandando meu comentário, não vai, podcast não baixa. Eu tô conseguindo imaginar ele com essa voz, na verdade. Naquela fotinha do Steam dele, né? Aquela fotinha do Steam dele com o violão. E ele falando desse jeito. Ele fala assim... Fala, traças. Então, falando sobre o podcast passado, que a gente falou sobre vários filmes de terror, ele disse... Sobre Insidious, são 3 filmes. Que eu não sabia nem que tinha o 2, né? Já descobriu que tem 3. São 3 filmes e o 4 já está pra sair. Acho que eles irão finalizar o que ficou aberto no 3º filme. E não acho que a galhofa seja um problema neste título, já que eu até curti as referências a Casa Fantasmas que ele tem. Para quem quer sentir um gelo na espinha, assista A Mulher de Preto. Véi, toda vez que aquela maldita aparecia, eu me cagambala de medo. E, claro, a história me prendeu do começo ao fim, apesar do final não ser lá essas coisas. E segue uma lista de filmes interessantes para se ver na paternidade, maternidade ou não. Ele faz uma listinha aqui, que é o The Canon, Knock Knock, Another Me e Unfriended. Que eu nunca ouvi falar de nenhum desses. Eu tô bem por fora de filmes de terror. Eu muito menos. Eu já gostei muito de filme de terror. Hoje em dia eu tô meio... Eu dei uma parada. Apesar de eu ter gostado bastante do It Follows. Tirando uma coisinha ou outra do filme, como eu falei lá. O próximo e-mail que a gente recebeu é da Raíssa Pontes. E ela diz... Você vai querer ler algum e-mail? Acho que não, porque eu tô meio longe e tá complicado. Então eu leio aqui. Ela diz... Olá, gaveteiros. Faz tempo que não dou as caras, mas adorei o programa. Faz tempo que estou com vontade de assistir Witch Follows, né? Corrente do Mal. Que vocês falaram um bocado no programa, mas a verdade é que sou uma medrosa. Mas qualquer tarde dessas, quando todo mundo estiver em casa, aí eu assisto. KKKKK. E falando sobre filmes de terror, com essa temática de que uma criatura sinistra poderia vir pegar você, tem um filme chamado Babadook, que retrata um menininho que acha um livro bizarro e passa a lê-lo com a mãe. Entretanto, uma criatura começa a se manifestar e quanto mais você nega a sua existência, mais ela se fortalece. Só que eu não assisti ainda, mas vou fazer no mesmo esquema do Corrente do Mal, né? PS, adorei a participação do Luke. Coraçãozinho, abraços. Cara, é engraçado, na hora que eu li esse e-mail, eu podia jurar que era Mamadook e não Babadook. Uhum. E Mamadook é um filme de cachorro. Existe? É um blog alemão. É. Esse Babadook, acho que já vi em algum podcast alguém comentando dele. E o último e-mail que a gente recebeu é do Gabriel Onassis, já foi colaborador da gente, né? E que o cara que acreditava muito na nossa rixa com o Ivozin. Ivozin precisa voltar, né? Qualquer dia desse, né? Faz tempo que a gente não chama precisa ele. Precisa pra pagar a gente, né? que horror, ele já pagou, hein? Pagou? Sim, ele é patrão da gente. É verdade. Ah, mas é eterno. É, né? Alguns costumes não vão embora. É o costume. Inclusive, faça como Ivozinho. Seja patrão do gaveteiro.com, acesse patreon.com/gaveteiro. Tipo assim, eu a garanto. Ninguém viu, mas eu tava fazendo um positivo. É, um joinha. Tipo seu Creyson. O Gabriel Nassis diz... Fala, queridas traças. Já faz bastante tempo que não mando e-mail... Então, eu tava aqui, sozinho na madrugada, indo fazer uma batata gratinada e pensei, vou ouvir um podcast. Cara, agora, olha, rapidinho. Quem é que sozinho na madrugada vai fazer uma batata gratinada? Sei lá, né? Gabriel Onassis. Cara, nego na madrugada come pão. É? É. Come pão com ovo, sei lá, biscoito, leite. Eu gosto muito quando eu tô assim de tomar um leite com Toddy. Olha o trampo de fazer a batata gratinada. E o cheiro que fica na casa depois, não, né? Então... Gratinada não é quando é tipo refoga, faz coisa assim? Não, gratinada é quando coloca no forno pra dourar o queijo. Não. Você vê, ó, ele descascou a batata. Se for a batata gratinada de verdade, ele descascou a batata, cortou a batata em rodelas, passou o requeijão, passou um queijo parmesão por cima, pôs no forno pra gratinar. Cara, nisso vai mais de uma hora. Ah, não tem como fazer no micro-ondas. O Gabriel Nassi tem cara de que faz no micro-ondas, hein? Eu nunca fiz batata gratinada no micro-ondas. Não sei não. Ele não tem muito cara de que faz uma coisa muito rebuscada, não. Tô julgando. Tá julgando sem saber, né? Vai, é, pelo menos naquela época, chefe, que ele tinha o cabelão. Você viu que ele cortou o cabelo, né? Não vi. É, ele quando tinha o cabelão, ele tem cara de que curtiu micro-ondas. Agora que ele cortou, acho que ele pode fazer uma coisa mais rebuscada. Ah, quem sabe, né? Pode ser. Você já, tipo, acordou de madrugada e sentiu um cheiro de comida vindo de algum lugar? Já, aqui no prédio, né? Tem bastante. Vê se pronto acontece. Eu acho sempre bizarro. Vai ver o Gabriel Nassi, nosso vizinho, fazendo alguma coisa de madrugada. No máximo, eu tomo um leite com Toddy, mas eu sempre passo mal depois. Leite não combina muito pra você dormir depois, só se você ficar acordado um tempo. Eu raramente como de madrugada, mas quando eu como, é chá com biscoito. Olha só que mãe. Não, mas é porque na época que eu comia de madrugada era quando eu tava grávida, né? Se eu comesse muita coisa, eu passava mal. Não, quem come de madrugada é esse daí, ó, que tá pendurado no seu peito. Toma leite. E não passa mal. O pior é que o Luke é muito inconveniente, né? Ele tem a fome de madrugada e precisa acordar a casa inteira, né? É. Eu cheguei a ler alguma coisa dele? Ah, tá. A batata gratinada. Nossa, vou ouvir no podcast. Se perdeu aqui. Enquanto ele, na madrugada, indo fazer a batata gratinada, pensei, vou ouvir no podcast. Já de começo rolou uma bizarrice. Assim que vocês começaram a falar dos filmes de terror, eu escuto um barulho vindo do beco. Aí ele fala aqui que tem um beco ao lado da casa dele, que começa depois da varanda e vai até o quintal. Como sou uma pessoa descrente, logo pensei que poderiam ser os gatos. Afinal, eu tenho 4. E eles vivem passando pelo portão do beco para ir para a rua. Mesmo assim, não deixei de sentir um cagacinho nas 2 vezes que ouvi o barulho. Queria finalizar o e-mail com a recomendação para os ouvintes. Ele não concluiu, né? Escutou barulho, ficou com cagaço e ficou por isso mesmo, né? Ficou, nem foi, né? Teve curiosidade. Pois é, não, eu achei que ia ter um plot twist, não teve. É, queria finalizar o e-mail com recomendação para os ouvintes. Leiam Duna. Acabei de terminá-lo e toda a babação de ovo em cima dele é realmente verdade. Procurem sobre a primeira tentativa de adaptá-lo para o cinema. Tem um documentário sobre, chamado Jodorowsky Dune, que seria feita pelo Alejandro Jodorowsky, um diretor de cinema surrealista e escritor de quadrinhos, que são muito bons, diga-se de passagem. Aliás, fica a sugestão para um Gavião Estática sobre os maiores filmes nunca feitos. Tem coisas possivelmente muito boas, como o Dune, do Jodorowsky, ao Napoleão, do Kubrick. Um abraço para toda a equipe, parabéns, Vivi e Diego, que o Luke tenha bastante saúde e vocês sejam muito felizes. Muito obrigado, Gabriel Onassis, pelas palavras de carinho. Sim. Saúde o Luke tem. Tem. Tá bem saudável, né? É. Só no começo que ele deu uma capengada depois. Hã? Só no começo que ele deu uma capengada. Foi só a primeira semana. Nossa, eu achei que ele... A gente ia frequentar o hospital com uma certa regularidade, Você achou que a gente ia conhecer todos os atendentes. Pois é. Eu tô com muito menos saúde do que o Luke, cara. Dá essa mudança de tempo aí, minha alergia já fica maluca, cara. Eu acho que ele não tem alergia, não, né? Já era pra se manifestar, ou demora um pouco? Não, acho que demora um pouco. Demora? Então a gente não sabe. Então pode ser que ele seja podrinho que nem o pai ainda. É, e sobre a recomendação do Gabriel, sei lá, eu acho meio complicado abordar um tema desse, né? Filmes nunca feitos. Porque você pesquisa, né? É complicado, né? Isso não é muito a nossa cara. Fazer pesquisa não é com a gente. A gente até tenta, mas não rola. Os gafestações que a gente faz mais pesquisa, eu acho que nunca fica muito legal. É, não sei, eu tenho uma opinião. Tirando um outro, assim, a maioria acho que perde um pouco da nossa naturalidade. Acho que é sempre melhor a gente falar de coisas que a gente já sabe do que ter que estudar sobre. Mas é isso aí. Esses foram os nossos e-mails. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, você pode ir no nosso site, gaveteiro.com. Lá na aba contato tem um formuláriozinho que você pode mandar um e-mail ou manda para contato... contato@gaveteiro.com, isso mesmo. Isso. Sabe uma coisa que eu tava pensando? Direto a gente recebe e-mail do pessoal pensando que a gente é a papelaria gaveteiro.com.br. Será que eles recebem e-mail de ouvinte nosso? É verdade, cara. A papelaria já tentou até entrar em contato com a gente, tentando... Comprar o nosso domínio, né? Mas a gente queria comprar também o domínio deles, né? É. Só que eu acho que a gente não tem capacidade de comprar, que eles já são meio grandes, né? É, a gente não tinha o dinheiro pra comprar aquele domínio nem a pau. É, mas se você é uma pessoa que tá querendo mandar um currículo para papelariagaveteiro.com.br, preste atenção pra onde você tá mandando, né? Não, primeiro, quando você entrar no site gaveteiro.com, você vai ver que ele não é uma papelaria. Pois é. Então, gente, cuidado quando vocês forem mandar currículo. Nós não estamos contratando. Curta a nossa fanpage no Facebook e seja nosso patrão no patreon.com/gaveteiro. É isso aí. Que 2016 é o ano do gaveteiro, já estamos em março. Em março? Estamos em março, né? É. Ah, tem tempo pra ser um ano gaveteiro. Tem tempo. Ó, ainda dá tempo também de mandar ovo de Páscoa pra gente. É, cadê o cara dos picolés? É verdade. Qual o nome? Picolé, não é cor. Eu aceito um picolé de Páscoa também. Mas como é que ele vai mandar de Brasília, menino? É de Brasília, ele? É. Ô, mas quando a gente for pra Maceió, provavelmente a gente vai parar no aeroporto de Brasília e ficar lá marcando o tempo, ó. Se quiser levar um picolé, a gente avisa quando você quer. Eu me esqueci, qual é o nome dele? É um nome diferente. Enfim, você sabe que eu estou falando com você. É o cara do... Fruta Mesmo? Fruta Mesmo. Você sabe que eu estou falando com você, Fruta Mesmo. Senhor Fruta Mesmo. Quero picolé. Quando a gente for pra Brasília, a gente avisa. Tá bom. Um abraço a todos. Falou. Tchau. Hoje eu vou clicar no participação.